chifrudos que estão presentes aqui hoje em Salvador. Portal do La Rocha. Fã clube, vamos tomar uma. Estourou. Bora, Jack. Se tô te ligando, amor, nesse momento. E fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. A galera que tá trabalhando aí, um beijo, viu? Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outro seu pensamento, mas meu coração pediu pra eu te dizer. Solta a voz, gente, vambora, vambora. Que sou é tanta saudade morando em... Quem tá comendo água de verdade hoje, canta! Devolva, devolva-me o ar. Sem teu carinho, vai, vai. Sem teu carinho. E as noites me trazem a todo esse amor. Alguém aqui é fã de Zezé de Camargo e Luciano, gente? Alguém? Vamos assim, vamos assim, ó! Eu preciso de amor. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar tão bem e fique do meu lado. Eu vim pra machucar hoje, viu, gente? O que eu quero é muito seu aniversário hoje. Parabéns, que Deus te abençoe, meu amor. Tudo de bom. Do que andar pelas calçadas procura de mulher, de um corpo pra sonhar, de uma nova namorar. Só as mulheres solteiras vão cantar comigo, vambora! Eu quero além dos horizontes, mas que uma madrugada. Alô, Marcelo Brito! São Salvador, não clarei a minha. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Canta, canta. No one.